Programa O Cidadão e o Desenvolvimento. O novo espaço radiofónico na Eclésia para a promoção da cidadania e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. Todas as quartas-feiras, entre as 9 e as 10, aqui na Eclésia. Seja bem-vindo ao programa O Cidadão e o Desenvolvimento, o novo espaço da Rádio Eclésia, da responsabilidade da Development Workshop. A nossa presença semanal acontece todas as quartas-feiras, entre as 9 às 10 horas, edição referente ao dia 25 de abril de 2012, cuidados técnicos de Anciona Júnior e Wanda Marisa de Carvalho, reportagem de Agostinho Gaeta, realização de Isidro Chiteculo. O Adão Tiago está na apresentação deste espaço. O cidadão ativo tem o seu espaço de participação democrática na Eclésia. O Cidadão e o Desenvolvimento, um programa da Development Workshop, emitido todas as quartas-feiras, das 9 às 10, na Emissora Católica de Angola. Ora bem, mais uma vez, o nosso muito bom dia. Vamos hoje falar sobre autarquias locais. É o tema escolhido para esta edição. Para melhor compreensão do tema, convidamos o jurista Pedro Chilicuesse e também convidamos Willy Piazza, para que possamos então manter esta conversa com os nossos ouvintes através dos números 929-20-21-81 e também do 222-44-30-41. Aqui nos estúdios tenho o Pedro Chilicuesse e contamos também com a presença do Willy Piazza a qualquer momento. Eu vou cumprimentar o meu convidado. Meu muito bom dia. Bom dia, Dom Tiago. Bom dia, estimados ouvintes da Rádio Eclésia. Muito bem. Antes mesmo de entrarmos para o tema, vamos falar sobre a importância das autarquias locais, o que são, a participação do cidadão. É um assunto que não tem sido abordado com muita frequência, a razão pela qual decidimos então falar sobre isto com os nossos ouvintes. Antes de entrarmos para o diálogo aqui nos estúdios, vamos ouvir um registro. Ouvimos alguns cidadãos que falaram sobre o que sabem sobre autarquias locais. Vamos ouvir. Não é possível acompanharmos, eu vou contar aqui com a ajuda do técnico. Fazia referência a algum registro, algumas entrevistas que nós fizemos com alguns cidadãos sobre autarquias locais. Vamos ver se conseguimos ouvir já a seguir. Agora sim, vamos ouvir. Bem, pensamos nós termos algum problema técnico aqui nos estúdios. Não é possível agora ouvirmos sobre aquilo que os cidadãos pensam em relação ao tema desta quarta-feira. Vamos falar sobre autarquias locais. Antes mesmo de ouvirmos este som, eu passo já a seguir a palavra ao meu convidado desta edição, o Dr. Pedro Chilicuesse, para que nos possa então fazer uma pequena introdução sobre autarquias locais. Este é um assunto que não tem sido muito discutido também, doutor. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Dom Tiago. Bom dia novamente aos ouvintes da Rádio Eclésia. Queremos, antes de mais, agradecer a oportunidade que a 97.5 nos dá para, nesse espaço, passarmos em revista, de algum modo, aquilo que pode ser entendido como sendo autarquias locais. Porém, não gostaria de entrar logo ao conceito sem antes olhar para aquilo que dispõe a nossa Constituição, porquanto esta é uma matéria de índole de direito constitucional e também da ciência política. Neste sentido, eu convidaria os estimados ouvintes para irmos ao que dispõe o artigo número 1 da nossa Constituição, que se pronuncia sobre princípios fundamentais. E aqui podemos ler: Angola é uma república soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem como objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social. Entretanto, e por arrasto, o número 2 do número 1 do artigo 2 da mesma Constituição: a República de Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação dos poderes, e interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa. É nesta separação de poderes onde entra as autarquias locais, não é? Efetivamente. Foi de propósito que nós fomos buscar este postulado constitucional para situarmos aos nossos estimados ouvintes que a matéria que vamos nos reportar, já o legislador angolano pensou nela. E, portanto, embora tenha sido como que vítima, pouco abordada, e sentimos também que ainda há pouca regulamentação sobre a matéria, mas é uma matéria com dignidade constitucional. Pela sua importância, está na nossa Constituição. Portanto, separação e participação ativa dos cidadãos no exercício do poder são as questões de foco que, entretanto, se pode afigurar presentes e sempre presentes quando o assunto for autarquias locais. E na base ainda da nossa Constituição, e desta vez eu convidaria os nossos estimados ouvintes para o que dispõe efetivamente o artigo 213 da nossa Constituição, que fala sobre o poder local. E o número 1 desse artigo 213 da Constituição diz-nos que a organização democrática do Estado ao nível local estrutura-se com base no princípio da descentralização política administrativa, que compreende a existência de formas organizativas do poder local nos termos da presente Constituição. Portanto, autarquias locais é uma forma de repartição do poder público ao nível local. Oxalá estejamos em condições de ouvir aquilo que alguns cidadãos pensam sobre autarquias locais. Eu vou colocar aqui um registro feito pelo Agostinho Gaeta, que ouviu o que alguns cidadãos sabem sobre o assunto. Vamos ouvir. Sou a Silvia Agudinho. Sabe o que são autarquias locais? Não. Nunca ouviu falar? Não, nunca. Muito bom dia, como é que se chama o senhor? Sabino Jacosunama. Já alguma vez ouviu falar sobre as autarquias locais? Não, eu ainda não. Ainda não, nunca ouvi. Nem sabe o que é? Não. Chamo-me Daniel da Lacambuenda. Daniel, já alguma vez ouviu falar sobre as autarquias locais? Do momento, posso explicar um bocado. O que é que pode explicar? Explico uma das coisas que eu vejo sobre as autarquias locais? Além disso, sobre as coisas que nós estamos a nos passar. Isto é a rádio inglesa, nós temos que nos despertar. Mas sabe ou não sobre as autarquias locais? As traquias morticais. Vítor Panzo, já alguma vez ouviu falar sobre as autarquias locais? Já ouvi falar sobre as autarquias locais, sim. O que é que sabe sobre as autarquias locais? Que eu sei sobre as autarquias locais tem a ver com a divisão de zonas, as divisões das zonas, do nosso país e tal. E também já se pensou, algum tempo a esta parte, implementar isto no nosso país, as autarquias locais. Onde nós íamos passar, ou os dirigentes, no caso, iam passar os poderes para os administradores e o resto, e assim eles iam poder tomar conta e resolver os problemas da população. E, de certa forma, iam desconcentrar as tarefas dos governadores e também daquilo que tem a ver com o trabalho do Executivo Central, no caso. E esse trabalho que eles querem fazer para, assim, fazer a tal divisão de tarefas, né? E porque o nosso país tem muito problemático naquilo que tem a ver com a burocratização, naquilo que tem a ver com a concentração das tarefas e dos trabalhos também. Por isso é que nós, daqui a algum tempo, vamos implementar isso no nosso país, das autarquias locais. Acha positivo? Eu acho positivo, sim. Porquê? Porquê? Porque isso ia fazer com que as coisas se resolvessem até em pior. Ora, vejamos. Hoje por hoje, qualquer situação que a gente tenha que resolver no país, tudo parte de Luanda. E mesmo até em Luanda, qualquer problema para se resolver, tudo tem que partir do governo, no caso do governo provincial. E devíamos dividir essas tarefas para que os administradores, tanto municipais como os administradores distritais, pudessem trabalhar nesse âmbito, já que eles é que estão ligados com a população, conhecem os problemas da população, e assim eles iam resolver quanto antes, para não esperar sempre que o Governo Central é que faça alguma coisa, é que toma peito, quando são problemas minúsculos que eles podiam resolver em tão pouco tempo. Senhora Domingas, já alguma vez ouviu falar sobre as autarquias locais? Sim, já. O que é que sabe sobre as autarquias locais? Eu sei que as autarquias locais são a autonomia que os municípios, as comunas e as vilas têm, adquirem, né? Elas têm a sua organização local, a sua gestão financeira e conseguem resolver os seus problemas elas mesmas. Isso é que é mais ou menos a ideia que eu tenho das autarquias locais. Acha positiva esta implementação aqui no nosso país? Sim, eu acho que é muito importante porque, em princípio, nós em África, africanamente falando, as comunidades são independentes, a comunidade tem o seu soba, tem a sua organização social. Se organizar as autarquias locais, vai ser reforçar esta organização social africana que já existe no nosso país. Se viajar para o interior do país, além do governo que está a governar, vai encontrar que já existem as organizações locais, que estão bem organizadas. Então, se organizar as autarquias locais, tendo em conta o nosso fator já tradicional, reforçando as capacidades daquilo que já é nosso, eu acho que vai ser muito positivo, vai ser muito bom e as comunidades vão se desenvolver muito mais do que agora que ficam à espera de. As comunidades vão tomar consciência que elas mesmas têm que resolver os seus problemas, que não têm que estar à espera de um anjo do céu que venha resolver os seus problemas, desde que lhes deem as capacidades para elas próprias resolverem os seus próprios problemas, porque às vezes os poucos recursos que as comunidades conseguem, em vez de ficar lá na localidade, ainda vai para outro sítio e as comunidades ficam sem nada. Com a organização das autarquias locais, isso vai ajudar com que as próprias comunidades resolvam os seus problemas. Vai ter aquele autoestima de cada comunidade querer que a sua comunidade esteja melhor que a outra. Isso vai possibilitar o maior desenvolvimento das comunidades. Margarida Ananás, já alguma vez ouviu falar sobre as autarquias locais? Não, nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Não. Muito bem. E aqui a senhora como é que chama? Aida Lopes. Aida Lopes. Não, não sei dizer nada sobre ele. Nunca ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Anabela, o que é que sabe sobre as autarquias locais? Não sei nada, nem sei o que é isso. Nunca ouviu falar? Não. Dona Maria Augusta, o que é que sabe sobre as autarquias locais? Não sei nada sobre isso. Nunca ouviu falar? Nunca. Muito bem, ouvimos aqui alguns cidadãos ouvidos pelo Agostinho Gaeta sobre autarquias locais no universo de pelo menos 11 cidadãos, pelo menos dois conseguiram falar com desenvoltura alguma coisa sobre autarquias locais. Aqui nos estúdios, recordo, estou com o jurista Pedro Chiliquese, que é o nosso convidado para esta edição, com quem os ouvintes poderão conversar sobre o assunto desta quarta-feira. Estamos a falar sobre autarquias locais. Entre nós ainda não há autarquias locais. Materialmente ainda não, mas formalmente, já como disse, está na Constituição. É uma matéria estatuída na Constituição. E devo aqui ressaltar alguma ideia que até me parece muito particular, minha análise pessoal, tem a ver com as figuras administrativas que Luanda hoje comporta. Partindo mesmo da própria realidade, da realidade da província de Luanda, as suas especificidades em si, me parece que a figura da comissão administrativa do município de Luanda aos poucos se vai aproximando à ideia de autarcas. Porque, na verdade, se olharmos ao que dispõe o artigo 217 da nossa Constituição, diz-nos que as autarquias locais são pessoas coletivas territoriais, correspondentes ao conjunto de residentes em certas circunscrições do território nacional e que asseguram a persecução de interesses específicos resultantes da vizinhança mediante órgãos próprios representativos das respectivas populações. Pessoas coletivas territoriais, autarquias locais. Não se confunde autarquias locais com uma outra figura, como acabei de ouvir de uma das nossas ouvintes, que falava do soba. O soba é uma outra figura que se enquadra nas chamadas autoridades tradicionais, que também o nosso legislador, por acaso, fez questão de prever, e está no capítulo 3º, artigo 223 da nossa Constituição. É uma outra instituição. Portanto, autoridades tradicionais ou instituições do poder tradicional são completamente diferentes. Não tem nada a ver com autarquias locais. Não tem nada a ver com a figura locais, da autarquia local. Não tem nada a ver. O principal elemento da autarquia local é precisamente esta desconcentração de poderes e a capacidade que cada autarca tem de resolver os problemas da comunidade. Sim, é aqui onde encontro como que uma feliz coincidência com o nome do programa. que esse programa atende à Coordenação Cidadão e Desenvolvimento. E um dos fins últimos da existência das autarquias é exatamente gerar o desenvolvimento local. Porque, como também ouvimos aqui nos registros magnéticos, na verdade, há certas soluções que não são encontradas localmente porque, por força da nossa realidade atual. Porque a figura das administrações municipais e por arrasto, as comunais, não são figuras autárquicas como tais. Autónomas, portanto, neste não, caso. Autonomia no sentido da independência. Uhum. Portanto, são figuras que executam a política da administração central, né, a política do governo central, do executivo, ao nível daquela circunscrição. E, como sabemos, nem sempre as respostas vão de encontro às expectativas das populações. Porque, às vezes, há limitações de meios. E essa limitação de meios ultrapassa a capacidade do administrador. Já o autarca, o presidente da autarquia, tem, digamos, rendimentos locais. Aliás, é o que a própria Constituição já prevê no artigo 215, que no seu número 1 diz-nos que os recursos financeiros das autarquias locais devem ser proporcionais às atribuições previstas pela Constituição por lei, bem como aos programas de desenvolvimento aprovados. Quer dizer, deve ter programas, né, para o desenvolvimento local e deve haver suficiência financeira para fazer cobro. Mas essa suficiência financeira de uma autarquia local não terá a mesma configuração como hoje, por exemplo, assistimos. Melhorou muito as chamadas afetações financeiras. Melhorou muito, mas sabe que há uma certa centralização disto. O autarca tem os recursos localmente. Disponíveis. Tem os recursos disponíveis para ele aplicar nos programas que a tutela aprovou. Porque aqui deve-se ressaltar... Ou seja, os problemas que afetam diretamente a população, estamos a falar em saúde, educação, por exemplo, o autarca tem esta competência de resolver os problemas sem depender da autoridade superior. O artigo 219 da nossa Constituição elenca uma série de atividades sobre os quais incidirão a tarefa do autarca. E se me permitir, eu poderia ler aqui aqueles que mais se salientam. Faz favor. Diz-nos aqui o artigo 219 que as autarquias locais têm, dentre outras, e nos termos da lei, atribuições nos domínios da educação, saúde, energias, águas, equipamento rural e urbano, património, cultura e ciência, transportes e comunicações, tempos livres e desportos, habitação, ação social, proteção civil, ambiente e saneamento básico, defesa do consumidor, entre outros. A polícia municipal, a cooperação descentralizada e germinação com as suas congêneres, vamos dizer. Portanto, e então os problemas que existirem nesta área, os cidadãos podem responsabilizar diretamente o autarca? Quando o nosso país colocar em funcionamento a figura da autarquia, que até já está prevista na Constituição, como acabamos de dizer, certamente notaremos imensas diferenças. E é aqui onde eu encontro a feliz ideia do nosso legislador em ter já previsto essa figura, a pensar no desenvolvimento. Porque quando eu dizia que o programa, na verdade, tem alguma coincidência com o tema, é precisamente nesse aspecto do desenvolvimento. Porque o fim último que se pretende que o autarca alcance é exatamente o desenvolvimento local, nos domínios que nós acabamos de elencar. Quando falamos de saúde, toca a cada um de nós. Quando falamos de educação, de transporte, vias de comunicação, de segurança, né, proteção civil, etc., toca a qualquer um cidadão. E, portanto, quando as soluções para esses campos são encontradas localmente, penso que muitos dos constrangimentos que hoje ainda afligem a nossa população, ou cada um de nós, e como ouvimos aqui nos registros magnéticos que foram passados, certamente poderão encontrar soluções em tempo recorde. E estas, fala-se em eleições autárquicas, os cidadãos, a comunidade, terá esta autonomia de escolher os seus próprios autarcas. Sim, através de eleições, não é? Certamente. Portanto, quem estiver no poder também terá esta responsabilidade de trabalhar bem para depois ser reeleito. Com certeza, porque a institucionalização das autarquias locais é a tradução material do princípio de direito democrático das sociedades. E Angola é um Estado democrático e de direito. E certamente, se queremos que se traduza na prática ao que chamamos de justiça social, é importante que, na verdade, essas figuras passem do plano formal para o plano material. Muito bem. São 9h27 minutos. Estamos hoje a falar sobre autarquias locais e os nossos ouvintes podem ligar para o 222-44-30-41 e o 929-20-21-81 para mantermos esta conversa que estamos a ter com o nosso convidado, o Pedro Tchilicoesses, e aguardamos também a qualquer momento o Sr. Willy Piazza para se juntar a este diálogo que estamos a manter em relação a autarquias locais. O nosso telefone já começou a tocar, eu vou atender ao meu ouvinte número 1. Bom dia. Está sendo bom dia. Bom dia, com quem falo? É Elísio Magalhães. Elísio Magalhães, está a acompanhar o programa, não é? Estou sim, estou sim. Muito bem, estamos a falar sobre autarquias locais, faz favor. Ok, é lindo e é bonito ouvir falar disto, embora não temos já em prática, porque é algo que se ouça a falar, mas temos teoricamente. E gostaríamos que viesse urgentemente numa prática, porque se isso viesse em prática, resolveríamos muitos e muitos, muitos problemas em nossas comunidades, a nível municipal, e não só, porque era a partir, vejamos, dos hospitais, aonde nós poderíamos pedir conta aos gestores hospitalares, era a partir dos municípios, aonde nós poderíamos também pedir contas aos administradores, que com todo o respeito nada fazem mesmo, haveria uma descentralização do governo central, provincial, e poderia-se conta a essas áreas, porque nós sabemos que os gestores hospitalares desviam fundos e ninguém pede conta, desviam muitas verbas e ninguém pede conta, tanto faz como os administradores, e temos problemas também a resolver. Quem sofre com isto tudo é a população. Eu agradeceria mais uma vez ao convidado em estúdio e parabenizava mais uma vez a voz da Rádio Eclésia de virem com esse tema e despertarem mais uma vez a nossa população, que aprendemos todos os dias, aprender até morrer. Eu penso que uma das vezes já tínhamos falado num dos programas sobre as autárquicas, e estamos à espera, isso depende, não é? Nós sabemos que depende dos órgãos centrais, do Parlamento, a própria legislação, porque nós temos, a lei está pasmada, mas pasmada, escrita, sem a prática, só Deus. Obrigado, boa continuidade, essa é a minha contribuição, um abração. O nosso muito obrigado pela sua participação, Elísio Magalhães. Contamos também com a participação de outros ouvintes que estão a acompanhar o programa. O nosso muito bom dia. Alô, bom dia. Não é desta. Bem, oxalá não tenhamos o problema habitual aqui nos nossos telefonemas. Vamos atender a mais um ouvinte. Nosso muito bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bem, não é desta. Penso que vamos intercalar os telefonemas com a conversa aqui nos estúdios com o nosso convidado. Alô, bom dia. Bom agora dia. Sim, conseguiu entrar. Gostava que baixasse o volume do seu rádio, por favor. Com quem falo? Estou a falar com o Sr. Matias João Luamba. Matias João Luamba. Muito obrigado. Senhor Matias, faz favor. Nós queremos elogiar o programa, benizar o programa que vocês tenham nesse programa. É imenso e é lindo. E a Constituição declara-nos que todos nós podemos concorrer na autarquia. E a autarquia faz com que todos nós controlamos e beneficiamos, porque a gente prejudicamos a população quando nós não sabemos ingerir o que é nosso. Nós temos muito desejo, podemos concorrer na autarquia, em que seja nas comunas, como no, no, nos municípios. temos esse privilégio para concorrer. Mas como? E está bem explanado na Constituição, mas só está escrito, não se cumpre. Se haja já melhor, e estamos que isso seja cumprido, seja bem-vindo esse programa. E nós queremos ver como é que nós podemos concorrer. Mas agora gostaria de saber para o nosso convidado que está na rádio, mostrava como nós devemos unir condições de documentação, em que maneira que podemos concorrer. Obrigado e boa continuação. O nosso muito obrigado pela sua participação, Matias João. Coloca aqui uma questão ao nosso convidado que tem a ver com a concorrência para ser um autarca. É uma questão que vamos responder depois. Vamos atender a mais um ouvinte. O nosso muito bom dia. Alô, bom dia. Não é desta. Bem, vamos então passar aqui a conversa nos estúdios outra vez. O Elísio Magalhães falava sobre a prerrogativa que o cidadão terá de responsabilizar diretamente os responsáveis públicos, falava em hospitais, falava sobre o próprio autarca. O cidadão terá esta prerrogativa e de que forma é que vai responsabilizar as autoridades caso não estejam a corresponder com as suas expectativas? Muito obrigado, Dom Tiago. Tanto o ouvinte Elísio quanto o Matias, aquilo que ficou aqui, digamos, saliente quanto a mim, é que a sede é grande para a implementação das autarquias locais, uhum. Porquanto também os problemas sociais se afiguram, no dizer deles, se afiguram gritantes. Na verdade, também não é bom que sejamos um bocadinho extremistas quando alguém diz que alguns nada fazem. Acho que não é bom sermos muito extremistas assim. Faz-se alguma coisa. Faz-se alguma coisa. E temos que ser um bocadinho humildes em reconhecer que faz-se alguma coisa. Provavelmente não nos satisfaz ainda, mas é essa a intenção. E esta responsabilidade, por enquanto, não deve ser incutida aos administradores locais, porque há coisas que os ultrapassa também. Bom, eu penso que os administradores municipais têm estado a fazer, dentro do programa que eles têm sob sua alçada, têm estado a fazer aquilo que podem, aquilo que a sua circunscrição, os meios humanos, técnicos e financeiros disponíveis permitam fazer. E creio que esse é o desejo de qualquer um, porque é uma missão, na verdade. É uma missão que cada um recebe e seria bom que cada um pudesse cumprir com zelo esta missão, esta responsabilidade. E o mesmo se pode aqui transportar para o campo das autarquias locais. Porque se o autarca também, por qualquer razão, não tiver recursos suficientes, é capaz de não executar certos programas que levou à sua eleição. Portanto, aqui penso que duas coisas... E terá, neste caso, de esclarecer publicamente as razões que fizeram com que ele não cumprisse programa de eleição. Exato, daí que a figura do autarca tem uma circunscrição bem delimitada, no sentido de que tenha a maior possibilidade de interagir com os seus eleitores. Portanto, dizer, se prometeu, deve periodicamente ir dizer porque é que não fez aquilo, porque é que não fez aquilo. Portanto, justificações plausíveis, né? Aquelas que eventualmente transportam a ideia de sofismas, provavelmente isso possa pôr em causa a sua reeleição caso queira se candidatar para um novo mandato. Uhum. Mas, indo à questão que colocou o ouvinte Matias... Exatamente, já está a pensar em concorrer para... As autárquicas. Eu penso que isso é bom, deve ser estimulado. Se está a pensar, isso é bom. E, aliás, o número 5 do artigo 220 da Constituição responde a isso. Dá-nos conta, este número 5 do artigo 220, que as candidaturas para as eleições dos órgãos das autarquias podem ser apresentadas por partidos políticos isoladamente ou em coligação, ou ainda por grupos de cidadãos eleitores, nos termos da lei. Portanto, aqui, quer dizer, é como nós dizíamos no início, que as autarquias é a tradução material do chamado princípio de Estado de Direito Democrático. Porque aqui há maior interação entre a maior participação do cidadão no exercício do poder político. E, certamente, se as pessoas entendem que um determinado membro da sua comunidade, um determinado membro de um determinado grupo, de uma determinada associação, reúne condições para os representar como um dos órgãos das autarquias, eles podem, a lei até permite, a Constituição preveja isso, que podem apresentar como seu candidato o fulano. Portanto, eu penso que, mais do que isto, o nosso legislador foi bastante exaustivo. Uhum. Foi bastante exaustivo disso e acho que não quero demais voltar aqui a felicitá-lo. É verdade que... A seu tempo, certamente que ele saberá que requisitos são estes e que mecanismos deverá usar para concorrer para as eleições autárquicas, não é? Sim, porque a Constituição aqui diz muito bem, lá no final deste, no mesmo número 5.220, diz-nos, nos termos da lei. Portanto, a Constituição, como disse, é um instrumento normativo superior da nação. Todas aquelas matérias que se configuram muito importantes estão aqui plasmadas, mas depois devem ser objeto de regulamentação, em leis próprias, leis miúdas, como se diz na gíria, que permitam a sua compreensão, que permitam a sua execução. Porque uma vez não regulamentadas, caem em letra morta. Como alguém aqui disse, está escrito, mas não estamos a ver nada. É claro que isso acarreta consigo várias despesas de natureza financeira, como dissemos, recursos humanos, infraestruturais, etc. E certamente as pessoas que têm a responsabilidade pública têm estado a trabalhar sobre essa matéria. Tanto é que temos agora um vice-ministro para a administração local e para a administração local e administração e poder local, né? Que certamente, dentre outros assuntos, tanto quanto tenho estado a acompanhar, a que ele tem dedicado atenção, é essa questão das autarquias locais. Eu penso que no plano político há este interesse e penso que em tempo útil essa situação será concretizada na prática. Alô, bom dia. Não é desta. Bem, vamos continuar a atender aos nossos ouvintes no 222-44-3041. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem falamos? Mouzinho Pires. Mouzinho Pires, está a acompanhar o programa, quer dar o seu contributo, não é? Sim, sim. Estou a acompanhar o programa. E falando da autarquia local, eu gostaria de perguntar ao nosso convidado se porventura alguma lei é negociável. Pelo meu modesto conhecimento, o que eu sei é que nenhuma lei é negociável. Ela está plasmada e deve ser cumprida obrigatoriamente, da hierarquia máxima até aí embaixo. Mas o que eu vejo em Angola é contrário. Quando faz-se uma lei, depois quando vê que a lei não é dos seus benefícios, agora tentam negociar. É a mesma coisa que eu ainda sou cético com a autarquia local. Porque eu gosto, sei que a autarquia local vem para desenvolver o meio urbano, número um. Mas o nosso país, como tem esse costume, acredito que depois de eles verem, porque a governação em Angola é absoluta, se o mais alto não fala, ninguém mais pode mexer. Nós temos grande problema em Luanda. O Luanda não tem grande problema. O Luanda é porque os governadores de Luanda não exercem poder sem ouvir o mandatário que está dentro de Luanda. É por isso que nós temos problemas todos. E até que a local se vier e continuamos com essa forma de agir, nós nunca teremos a autarquia a funcionar em pleno poder. Por quê? Porque aqui, depois de verem que as coisas não estão em benefício do governo, o benefício deles, tenta negociar. É o que aconteceu, por exemplo, com a pacote eleitoral. Não negocia a lei. Agora, se a autarquia local vier honestamente plasmada na lei como está, e nós cumprimos rigorosamente a finalidade da autarquia local, nós teremos uma autarquia local a funcionar e o desenvolvimento será mais vasto e mais rápido. Mas enquanto se nós continuarmos a criar autarquia local, depois para quem está lá a dirigir tem que ouvir a ordem superior, a autarquia local não vai funcionar. E o que eu vejo nos nossos convidados, por exemplo, mesmo nesse, sempre nós estamos a trabalhar. E as pessoas não gostam de apontar as coisas claras como elas devem ser. Vem porque estamos a trabalhar. Os administradores, por exemplo, o fundo que lhe dão. Nenhum administrador de Luanda funciona, honestamente falando, sem ouvir o mais alto. Por isso que nós temos os nossos municípios todos como estão. Agora, eu queria que o nosso convidado fosse claro e me dissesse se a lei é negociável, então a autarquia vem, mas acredito que não vai funcionar em pleno. Se não é negociável, então que os senhores que estão, que fazem a lei, os nossos legisladores, sejam honestos e cumprir rigorosamente essa função. Assim vai funcionar. Obrigado. Nosso muito obrigado pela sua participação, Mouzinho Pires. Esta questão vai ser respondida pelo nosso convidado aqui nos estúdios. Vamos atender a mais um ouvinte. O nosso muito bom dia. Alô, bom dia. Vamos tentar mais uma vez. O telefone está a tocar. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bem, não é desta. Vamos passar a palavra ao nosso convidado aqui nos estúdios para que responda a questão colocada pelo Mozinho Pires. Está cético em relação ao funcionamento, de facto, das autarquias locais e fala desta cultura de não fazer sem a autoridade superior. Bom, eu primeiro gostaria de agradecer as contribuições aqui deixadas pelo ouvinte Mozinho Pires e dizer que é preciso sabermos esperar. Não vamos cair como que na esperança moribunda. Mas a lei não é negociável. Como é que se negocia a lei? Quem produz a lei é a Assembleia Nacional através dos seus deputados. Os deputados da Assembleia Nacional são representados em função dos partidos políticos a que foram eleitos, que os propôs aos eleitores, né, cada um de nós, e que os elegeu. Se tivermos que admitir aqui a figura da negociação, é na Assembleia Nacional. Porque na prática, quando o ouvinte Mozinho fala dos administradores, quando fala da lei, da voz do superior hierárquico, etc., a administração pública executa as leis, materializa as suas políticas no domínio social, nos mais variados domínios, cumprindo com as leis produzidas pela Assembleia Nacional. Vale aqui lembrar a figura da separação e interdependência de funções. Sabe que o Presidente da República, por exemplo, não aprova a lei, ou seja, não é a entidade competente, pelo menos nos termos da Constituição, para produzir leis, promulga as leis. É a Assembleia Nacional que as produz. É a Assembleia Nacional que as aprova. E na Assembleia Nacional não está representado apenas deputados de um único partido político. Agora, se eventualmente os representantes dos distintos eleitores se calhar não estão suficientemente documentados, se for caso disso, esse é um outro assunto, que nos parece que foge, de alguma forma, na linha daqui do programa. Coloca-se uma questão. Nas autarquias locais, quem tem poder de eleger ou tirar o autarca do poder? Olha, como disse aqui, volto ao 220, número 5. As candidaturas para as eleições dos órgãos das autarquias podem ser apresentadas por partidos políticos isoladamente ou em coligação, ou por grupos de cidadãos eleitores nos termos da lei. E o 221 ainda chama-nos a atenção para um aspecto. As autarquias, no seu número 1, as autarquias locais estão sujeitas à tutela administrativa do Executivo. Tutela administrativa do Executivo por quê? Aqui, provavelmente, é onde estará a eventual confusão, se for caso disso. Estará a depender da tutela executiva, poderá naturalmente fazer as coisas a depender também pois, do governo. Pois, mas a nossa Constituição diz que Angola é um Estado unitário. Angola não é um Estado federado. A tutela pressupõe supervisão, nestes termos. Quer dizer, se o autarca estiver a executar alguma coisa à margem do que, na verdade, deveria, aquilo que se aprovou superiormente. Aquilo que se aprovou no sentido de que há um certo programa. O executivo, como tal, tem conhecimento desse programa e ele está a implementar um outro programa. Ali a tutela deve chamar a atenção ao autarca no sentido de que há desvios, nesse sentido. Porque se eu tenho uma linha de financiamento para energia e água e provavelmente eu vou aplicar para asfaltar ruas, creio que não estarei a cumprir aquilo que prometi aos eleitores e ao programa que eu dei a conhecer a entidade que superintende a área sobre a qual vou atuar, cujo orçamento me foi, digamos, disponibilizado. Eu penso que é mais por ali, não no sentido da intromissão, não no sentido da intromissão na atividade do autarca. Uhum. E voltando ainda para o 220, no seu número 1, diz-nos que a organização das autarquias locais compreende uma assembleia dotada de poderes deliberativos, um órgão executivo colegial e um presidente da autarquia. Significa que o presidente, o autarca, é apenas um dos vários órgãos. Ou seja, aqui quando se fala de decisões colegiais, significa que não é a voz do presidente, por exemplo, que determina a decisão. Não é o autarca que diz, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. São os órgãos. A atuação é colegial, é de todos os órgãos aqui representados. E eu penso que onde estão 10, 15, 20 pessoas, a vontade de um não será suficiente para suplantar a maioria. Muito bem. E então, Mouzinho, pode ficar descansado que as autarquias vão funcionar, de facto, como reza a própria Constituição. Confiando no espírito do legislador, uhum, e olhando os sinais que os tempos nos têm vindo a evidenciar, quero acreditar que as autarcas não serão uma letra morta. Muito bem. Vamos atender a mais um ouvinte, o nosso muito bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem falamos? Luís Fernando. Luís Fernando, faz favor. Bem, eu penso que as autarquias são bem-vindas, não é? É uma forma de descentralização do poder, não é? De formas local, ou seja, em vez de se recorrer ao governo central, mesmo internamente, a nível do município, não é? Podemos resolver os problemas que mais afetam o nosso município. A minha grande preocupação é a forma como é apresentado os candidatos. É por intermédio dos partidos políticos, seja ela independente, ou que seja, e também de algumas associações. A minha questão é a seguinte. Suponhamos que eu sou, não é, ou então sou proposto por um partido, não é, e venha vencer a autarquia, ou seja eleito para poder mandar nas autarquias deste mesmo município. Mas esse mesmo município, aquilo que é do ponto de vista das eleições legislativas, um outro partido tenha ganho neste mesmo município. Será que não haverá divergência, uma vez que eu não pertenço ao partido que ganhou nesta província e eu sou exatamente eleito como presidente da comissão dessa autarquia? Não haverá divergência, porque o que nós temos visto, não é? É ordem superior, é aquilo, quer dizer, a ordem vem lá do partido, a filosofia vem do partido, não é? E se nós não representamos os interesses do partido, então não podemos estar ali, quer dizer, temos que comungar o mesmo ideal, a mesma crença religiosa, o mesmo pão, quer dizer, temos que comungar. Então, será que eu convidado me disse se não haverá divergência neste sentido? E a minha outra questão é com relação aos SOBAS. Nós sabemos que o SOBA é pai, também é administrador. Ele representa a administração, aquilo que é o que nós chamamos de tradicional. Não é? Está na administração, tem, está lá como autoridade tradicional. E não deixa de fazer parte do órgão administrativo. Ele também agora é instrumentalizado como membro de partido. E suponhamos que eu não sou do partido em que esse SOBA representa. Não haverá divergência. Bom trabalho, caro jurista. O nosso muito obrigado, o Luís Fernandes, pela sua participação. São 9h50. Restamos as duas questões que vão ser respondidas pelo nosso convidado. Eu vou atender a mais um ouvinte. O nosso muito bom dia. Alô, bom dia. É sempre assim. Atendemos um e depois o outro ouvinte não conseguimos atender. O Luís Fernandes coloca uma questão importante. O autarca é de um partido e o partido que governa o país é outro. A questão que ele coloca é esta. Ele é de um partido político, concorre para as eleições autárquicas, vence as eleições, mas o partido eleito nas eleições legislativas é um outro partido. Não haverá sobreposição. Como é que vão conciliar as atividades sendo dois mandatários de partidos diferentes? A questão, na realidade, é pertinente, mas também não deixa de convidar-me para tranquilizar o nosso estimado ouvinte. Numa das intervenções do Sr. Presidente da República, disse-nos que ninguém está acima da lei. Isso é claro. E o artigo 3º da Constituição fala da soberania. e diz-nos que a soberania una e indivisível pertence ao povo, que a exerce através do sufrágio universal, livre, igual, direto, secreto e periódico, do referendo e das demais formas estabelecidas pela Constituição. Uhum. Se esta for a vontade do povo, eleger uma figura para autarca que não seja membro do partido, por exemplo, vencedor das eleições, do partido governante, eu penso que não restará, em homenagem ao que dispõe aqui a nossa Constituição no seu artigo 3º, que eu acabei de ler, em respeito a isso, eu penso que não haverá, na verdade, motivos para tanto. Porque se é vontade do povo e o povo é que elegeu, quem estará contra o povo? Penso que ninguém. Penso que também, se calhar, entraríamos na linha dos falsos problemas. Porque é a expectativa da população que deverá ser gorada. E uma vez gorada a expectativa da população, estamos a criar outros problemas. E penso que um Estado que se preze, tudo o que procura fazer é não criar fricções com a sua população, sendo esta um dos seus elementos mais importantes. Porque, na verdade, não existe Estado nenhum do mundo que não tenha elementos, que não tenha população, que não tenha o povo e que não respeita a vontade do seu povo. É o mesmo que dizer que um pai que não respeita a vontade dos seus próprios filhos. Penso o mais que... importante é a aplicação da lei e que ninguém esteja acima da lei. Eu penso que... Se tudo correr como está na Constituição, as coisas vão correr bem. Eu quero acreditar que é assim mesmo que vai correr. Uhum. É verdade que nós, os humanos, temos sempre alguns receios que são naturais da nossa própria existência humana. São de todo compreensível, devemos respeitá-las. Mas queremos acreditar que temos que caminhar para uma nova fase, para um novo momento, para uma nova realidade. E aquilo que temos estado a acompanhar no nosso dia a dia, anima-me de que maneira acreditar, e penso que devo contagiar também aos nossos estimados ouvintes com essa esperança de que o futuro avizinha-se promissor. Brilhante. Vou atender a mais um ouvinte. Já são 9h54 minutos. Estamos mesmo a caminhar para a parte final deste espaço. Nosso muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Com quem falamos? Falam com o Júnior Lucas Pedro. Senhor Júnior Lucas Pedro, faz favor. Sim, para mim, eu sou muito cético de verdade, falando das autarquias, porque da maneira que é governado o nosso país, já ficamos sem as eleições presidenciais, o nosso governo é muito egoísta, sim. E eu creio que nunca isso vai acontecer. Nunca vai acontecer porque eles não querem dividir, não gostam de dividir. Não bem dividir, mas eles não gostam que o país seja governado por nós todos. Porque é muito difícil, realmente, um partido político que eles não querem que governe o país lhes ajuda em governar o país. É, vendo bem, é como também está escrito na Constituição, mas não deixam as pessoas reclamarem à vontade. Lei de manifestação existe, mas está escrito na Constituição, é como também está escrito as autarquias, e nunca vai funcionar, eu vejo, desde que continuam o governo pelo poder. O nosso muito obrigado pela sua participação. Bem, são as opiniões dos nossos ouvintes em relação a autarquias locais. Vou atender a mais um ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Não é desta. Vamos tentar atender ao último ouvinte. Estamos mesmo na parte final deste programa. O nosso muito bom dia. Conseguimos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Com quem falamos? Abel. Agradecia que baixasse o volume do seu rádio, por favor. Abel. Alberto Alves Coimbra. Senhor Alberto Alves, faz favor. Olha, eu tenho muito respeito pelo entrevistado ou pelo o apresentador que está aí. que o apresentador do programa é você, é o locutor, mas o entrevistador. Eu tenho muito respeito por ele, mas algumas coisas que ele está a dizer não é realidade neste país. Tudo aqui é feito em função do chefe. Aqui é uma figura única. Os africanos gostam muito de, como é, o culto da personalidade. Está vendo? O culto da personalidade. Os africanos têm muito disso. Nós, os africanos, temos muito disso. O culto da personalidade. E tudo é feito em função do chefe. Por isso, essa história das autarquias, tudo bem, está escrito, está plasmado na Constituição, mas veremos na prática. Eu tenho muitas dúvidas sobre essas autarquias em África, e principalmente em Angola. Tenho bastante dúvidas, porque nós, os africanos, temos o culto, aquela cultura do chefe. O chefe é que manda, o chefe é que ordena, o chefe é que orienta, o chefe é que... O chefe faz tudo. E os outros não fazem nada. Tudo tem que ser feito em função do chefe. Eu tenho dito. Obrigado. O nosso muito obrigado pela sua participação. É o último ouvinte, são 9h58 minutos. Vamos passar aqui às conclusões com o nosso convidado. E com esta última questão também colocada, esta preocupação, continua o ceticismo por parte de alguns ouvintes. Bem, o mais importante, a sua abordagem está sobretudo versada naquilo que a lei diz, não é? Eu encontro na Constituição um bom ponto de partida. Quer dizer, eu devo confiar na Constituição, como os batizados, os cristãos confiam no que dispõe a Bíblia. E eu penso que se nós desacreditarmos, assim como o Evangelho nos diz, nos fala do Filipe, que a dado momento não estava a acreditar que ele era capaz de andar sobre as águas, afundou. Temos que ter fé. Temos que acreditar que as coisas podem ser transformadas. As coisas transformam-se. E entretanto, se o ouvinte aqui, o último ouvinte, disse-nos: olha, nós gostávamos muito da figura de venerar, é como que venerar a figura do chefe, e diz que é característica dos africanos. Bom, se é característica dos africanos, temos que assumi-la, se nós somos africanos. O que significa que também isto começa nas nossas próprias casas, provavelmente. Quer dizer, há uma figura que é o pai, que é o chefe, etc., e os outros devem-lhe obediência. Se calhar é isso. Mas no espírito daquilo que dispõe a nossa Constituição, e acreditando que há uma vontade firme da classe política, no sentido de se inverter o quadro, no sentido de se ir produzindo cada vez mais, de se ir construindo cada vez mais a justiça social, a paz social, e harmonizar assim a vida em sociedade, quero acreditar que a implementação das autarquias locais não será, digamos, um mero exercício de charme. Ok, o nosso muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios, Sr. Pedro Chilha Coesso, foi o nosso convidado para esta edição. Estamos a colocar ponto final neste programa, O Cidadão e o Desenvolvimento, um espaço da Rádio Eclésia, da responsabilidade da Development Workshop. A nossa presença semanal acontece todas as quartas-feiras, das 9 às 10 horas. Cuidados técnicos de Wanda Marisa de Carvalho e Siona Júnior. O Agostinho Gaeta esteve na reportagem. Realização de Isidro Chiteculo. O Adão Tiago apresentou. O nosso muito bom dia. Foi um prazer. Programa O Cidadão e o Desenvolvimento. O novo espaço radiofónico na Eclésia para a promoção da cidadania e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. Todas as quartas-feiras, entre as 9 e as 10, aqui na Eclésia.